Quase duas e agora suas coisas estão todas fora de lugar. Isso é quase você. A noite escura e a sede dura o tempo que é preciso pra endurecer. O seu coração. Talvez seja normal. Talvez seja o inverno. Talvez seja o final. Mas de perto, você escuta o rádio enquanto luta pra sintonizar sua invenção. Tão sentimental. Escolha a rua, escolha alguma ponte de onde você possa decolar. Feito um pássaro, talvez seja normal, talvez seja o inverno, talvez seja o final, mas de seja um sinal, talvez seja engano. Quem sabe afinal não há planos. Isso tudo vai passar. Tão depressa que essa prece pode se perder.